on localizer, Brazilian Force 2585. Brazilian Force 2585, complete the procedure. Contact now tower on 118.6. Tower 118.6, Brazilian Force 2585. Autorizado a alerta, manter pista no zero. Ali mantém no zero, tá? 3179. Chame a 3-1-1, sola 04, libere pista à direita, chame sola em 1-2-1, décima 9. Direito, 3-1-9, décima 9. CAM 3179, vento variável 039, decolagem autorizada, pista no zero. Autorizada, decolagem no zero, 3179. Salvador Tower, Brasilia Force 2585, established on ILS X-ray runway 10, landing gear down and locked. Brasilia Force 2585, continue approach, report runway in sight, Greenwich 1015. Report rain, on short final runway 10. That's okay, I will report runway in sight, Brasilia Force 2585. Golf Kilo, mantém posição. Tá 3179, decolado 06, chame controle em 1-9, décima 8. 9-8, 3179. Salvador, tá 3179, 1600 pés, descida São Rô. 3179, contato radar decolagem, suba via saída São Rô, para nível 320. Runway inside, Brazilian Force 2585. Brazilian Force 2585, clear to land runway 10, wind 250 degrees, 03 knots. Clear to landing runway 10, Brazilian Force 2585. Lanata, Watch Golf Kilo, clear to Lanata, 8-1-0. Fox 2585, Garnet 09, this is the runway via taxiway Fox, taxi via Alpha and Comma again and taxiway Delta. Via Alpha 2 Delta, Brazil Air Force 2585. Proceed to military airport. Negative, VIP April. Okay, we'll patch a taxiway Delta. Oscar Golf Kilo, clear for takeoff runway 10, wind 230 degrees, 05 knots. Apenas para informá-lo, teto agora estimado em 1 mil pés, visibilidade de 5 mil metros, chuva principalmente na final da 1-0, e concentrada na final da 1-0, gol 2171. Centro 2171. Gol Salvador Departe 1-9-8-0. Salvador Departe 1-9-8-0, thank you very much, have a nice day. Cruzado Inés, reportando o curso do localizador, o ajuste no 0 no 3. Vamos tomar na conta final a chuva leve, leve moderada? Delta, Runway 10 to April 6. É a Delta, Runway 10 to April 6, Brasília Fast 2585. Então, Oscar Golf Kilo, radio contact on departure. Climb via Coral 1 Bravo, departure to flight level 100. Let's fly as soon as possible, request fly heading to Coral position. 2000, you are cleared to fly direct Coral position. Let's fly after 2000, clear to fly heading Coral position. Confirmar a intensidade da chuva para o gol 2171, senhor? Chuva é leve, 2171. Leve a moderada, concentrada na final do 1-0. Sim, muito obrigado. Roger, Brazil Air Force 5, defend. Então 3179 aguarde. Guarda. estabilizado, elétrico 2171. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 386, o 2171. Torre Salvador, bom dia, o 2171 estabilizado, ele é 73. O 2171, bom dia. Falta avisar o campo, fecha a contra livre. Papá, Delta, Papá Charlie, ao controle. E o nível solicitado? O 45 mantém a escuta do controle, aguardando instruções, o Papá, Delta, Papá Charlie. Charlie, confirme a localidade de apresentação do plano de voo. Autorizado, lembra de pista no zero. Autorizado, lembra de no zero. Ele é o tipo de equipamento dele, Papa Charlie? Seu plano não chegou aqui no meio informatizado assim? Página 07, se enche a porta, pronto da colagem. Autorizado, página 07, direto para a autoridade. Centro 280 graus 079. 2171, solo 19, solo 219. 219. Patiarli, se eu me mantenho 250, vou direto para o Aru. Acione 5100. Fora do solo, guardião 07. Gente, se reporta ao controlado no pátio 612. Confirma após vai prosseguir retornar pro GRE. Após vai ser Ondina. Sente. 2598, mantendo 210, chegada OMED 1, suporte para descida, azul 2590. Gente, 2590, desça para o 050 via chegada OMED 1. Guardião 07, confirma a autonomia? Copiado 2040, gente. Delta Papa Charlie, chame o Centro Recife em 126.85, alterne 125.4. Direto e tanto o azul 2590. Controle a 63112. Bom dia, passando 1900 para o 350 na Puca, Jamaica. 63112, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Autorizar direto Jamo, Ocean 6312. Direto Jamo, 6312, grato. Dessa via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060. Charlie Delta Golf Kilo. Roger that. Maintain flight level 080 to destination. Hotel Golf Kilo. Devido à mudança de direção e intensidade do vento, operação Guarani Salvador será com a pista 28. Programa. Tá ciente então para a pista 28, qual o procedimento? O 2590, voe em posição Oprim, posição Oprim para chegada PPP. Oprim para chegada PPP, azul 2590. 1184 é o controle. Devido à mudança de direção e intensidade do vento, operação em Salvador agora pista 28. Programe chegada TPIP, voe bomba, bomba para chegada TPIP, voe 1184. Zero 07, confirma o plano da colagem? Desconsidere as restrições, canceladas as restrições de altitude na chegada de PIP. Com 1184, vê se mantém o 060. Ok, esse é o 060, chame o 6312, chame agora o centro Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, alterna 2545, chame 6312, bom trabalho. no ponto de espera, pronto, vaga 07. É, se autorizado, pode decolar aqui, sentido fora de Itapuã. Autorizado, fora de Itapuã, decolagem, regimento 250 graus, 08 norte, vaga 07. 2590, mantenha por hoje o print, estamos correndo com a torre aí, movimento de solo. Temos uma aeronave ainda e solicitou decolagem da pista 190, ok? Ok. Vagem 107, decolada 32, prossegue para Itapuã. Aguarda transferência. Certo. Guardião 07, controle 19-8. 19-8-07. Controle, guardião 07. Salvador, guardião 07. Guardião 07, 500 pés na linha do litoral, na escuta permanente, Guardião 07. Gente, o pessoal é pousar em Andina, vai chamar a final. Gente. O 2590 da presidente está autorizada para o de TPP. Está presente TPP, 2590. Oi, Salvador. Bom dia, da 3-63-28, pronto. Da 3-63, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto certo, da 3-63. Azul 2590, controle. Prossiga para 2590. E será vetorado para atraso, que a Torre Nunes acabou de informar que a aeronave alinhada fez um reporte e será necessária uma vistoria na pista, provável 5 minutos aí desse processo. Curve à direita na proa 095, azul 2590. Direita 095, azul 2590. 1184 é o controle? Na escuta, eu vou 1184. Devido à impraticabilidade da pista 28, a aeronave alinhada reportou a torre, fenômeno. Previsão de 5 minutos a pista impraticável. Tem problema na espera na posição Oprim, nível de voo 060. Ok, espera aí, Oprim, nível 060, voo 1184. Tenente Guardião 07, a frequência está livre para a comandança. Radar service terminated. Overhead cutoff position, flight level 080. And contact now with Leos on 120.1. Questionnaire 6250, controle Salvador. Chegada TPIP para a pista 28, devido à mudança de direção e intensidade do vento. Desça via chegada TPIP para o nível de voo 120. Mínima possível, devido também à impraticabilidade da pista. O Ocean é 6250. O tempo da impraticabilidade mais previsto é mais de 5 minutos. Desculpa, não compreendi a mensagem. Você não realizou na pista em questão dos passos para confirmar a praticabilidade ou não da pista que é embora? Ah, ok, como é que a gente está visual com a infraera na frente? Obrigado. Da 363 autorizado, né? Mantém os 28. Ali mantém 28, da 363. Escuta, pô, chega. Vamos ao empate aí com a Israel com relação a fogo de artifício aqui para espantar onda de pássaros reportado pela aeronave. Condições de programar uma espera no fixo Zan com curvas à direita, o embalde ou rumo da. A aproximação aí da pista? Fixo Usan, é isso? Firmo. Confirmo se tem condições de programar. Tem total condições. Então vou para Usan para efetuar espera naquele fixo embalde ao rumo da aproximação da pista no nível 050 com curva da direita. Curva da direita 050 rumo da pista. Azul 2590. Zan 363 está iniciando, informa que após a decolagem na Zé Proa 255, devido a formações. Após a decolagem Proa 255. E Azul 2590, tem informações da torre agora, a pista já está praticada, tem condições de descer para 2000 pés, interceptar e prosseguir para pouso? Afirma, descendo para 2000 pés, Azul 2590. Afirmativo, Gol 1184, abandone espera na posição Oprim, voo Itepipe, está autorizada a descida para 3.000 pés, o altímetro 1015. Ok, abandona espera, voando Itepipe, descendo a 3.000 pés, 1015, Gol 1184. Só confirmar para o Gol 1184, abandona espera agora ou completa até o Oprim? Autorizado, abandonar a espera presente com curva direita voando Tepipe. Ok, direita, direto Tepipe, Gol 1184, descendo 3.000 pés. Tony, bom dia, tá 3663. Tá 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São João 1 para o nível de voo 1100. Ok, São João 1, tá mantendo a proa 250, vai precisar manter essa proa por umas 20 milhas do 3663. Ciente do desvio e submantenha 1100, reporte no término, então a 3663. Entrar no término, então a 3663. 1107, o controle para você. O São Martin copiado, mantenha 500 pés na escuta permanente. Reporte livrando a área, o Guardião 07. Tá 2590. Tá visual cabeceira 28. Azul 2590. Copiado. Chame torre 118 decimal meia, rua azul 2590. 118 decimal meia, obrigado. Apenas para informar, o procedimento previsto é o ILS Zulu Picha 28. ILS Zulu 28, ou 1994. Controle, está 3663, agora na Pro 270 mais 20 milhas. 280 por mais 20 milhas. Copiado, está 3663. Cancelada a restrição em altitude para o nível 050. Procedimento em uso, ILS Zulu Picha 28, afirmo. 663, cancelada as restrições na subida para 3663. Direto para 3663. Adicionar Mike e Vitor Alfa, reporta pronto, táxi. Stan 3663, reporte no término de desvio, Stan 3663. Já informará aproximadamente mais de 10 milhas. Copiado, 3663. Contra 3896. Stan 3896, voo em posição Mamba para chegada a TPIP. Desça e mantenha o nível de voo 220. Mamba, desce 220. O 184, desça para 2000 pés, completando a chegada, está autorizado a ILS do Lupista 28, reporte no localizador. 2000 pés, autorizado, ILS do Lupista 28, reportará ao localizador, o 184. A3663, copiado. Suba e mantenha o nível de voo 200. Eu resisto ao 200, A3663. De longe a Bravo Controle, você. Segundo 1500 pés, corredores Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, Altino. O Kilo. Índia Bravo. Vitor Alfa, autorizado táxi, aponta no ponto de espera 14. Torre, 108, nego, 1184. A 63 estabilizada na proa de Mótiva, previsto mais desvios no setor, confia? Ah, afirma, Mótiva tem uma formação, vou precisar curvar a direita daqui a pouco, proa 230 aproximadamente. Gente, 3896, reautorizado 060, cancelada de extinção de tipo de bomba, desse se mantém o 060, então 3896. 060, confirma bomba, cancelado, cancelado a extinção de altitude. Vivo descido ao 060, tanto 3896. Mais fácil. 1184, Jimbo 1184, autorizado de pouso pista 28, 280 graus, 069. Autorizado de pouso pista 28, voo 1184. Copiado para 3663. Controle, CNR 2560. Vamos precisar de meio à direita pro 55, foi por 15 milhas. Proa 055 por 15 milhas, copiado o CNR 6250. Informe quando possível reaproar o TAM. Negativo, vamos reportar então. Tá 3663, suba restrito, coisa, suba e mantenha. Suba e mantenha o 240. Para 240, tá 3663. Luiz Bravo, confirme tipo de equipamento. E 0136, do Luiz Bravo. Luiz Salvador, é o papapá, Mike Vitor Alfa, livre, frequência da torre, comprando a SEASA. Mike Vitor Alfa comprou a da SEASA, copiado 510, o destino Serra Índia, Romeu Índia, confirme. Serra Índia com Índia é o destino, está mantendo a SEASA, fim de desvio de informação, Mike Vitor Alfa. Copiado, reporte quando o visual com Serra Índia Mande. Reportará quando o visual, Mike Vitor Alfa. Força na 6250, pode descer 2000? Desça para 2.000 pés o altímetro no 0 no 5, Oceaner 6250. Para 2.000 pés 3663, submantenha 240 e chame agora o centro Recife em 125, décima 1, não alterna 123, décima 8. Presente, 6250, Rui Usan, está autorizado a LS do Lu, pista 28, e reporte estabilizado no curso do localizador. O altímetro número 05. Permitivo está autorizado, vai voar Usan, reporte estabilizado, 6250. Lógicas no campo, aguarde instruções do Zulu Índia Bravo. Decolar pista 28, 2270 graus, 059. Arena fora, Luiz Bravo informa operação instrumento, teto estimado em 1 mil pés, visibilidade 7 mil metros, confirme intenções. Afirmo, autorizado é com a pista 18, chama a 13 não. É, fica autorizar um VFR especial, confirme. Autorizado, visão especial do Luiz Bravo. Gente, desça para 1 no meu país, o farol da barra, reporte farol da barra do Índia Bravo. Mike Vitor Alfa. Alfa, bom dia, Alfa. Oceã 3896 vai voar proa 085 para esse formação. Oceã 3896, ciente dos dias. Reporte quando possível a proa CPP. A gente está voando essa proa de 20 milhas, aí após a gente aproa ali, esse gente, nós aproa por 20 milhas, copiado 3296. Vê se mantenha 3 mil pés o altímetro 1005. Ok, nessa proa 3000, 1005, tá? 3895. Tá bom. Salvador, Oceano 63 no nono, bom dia, decolado, prosseguida para 250 esquerda. Oceano 63 no nono, ciente dos desvios, está livre, supa via saída São Voo 1 para o nível de voo 360. Confirmando, segue via São Voo 1 360, 63 no nono. Rente 6250, completo LS Zulu, picha 28 e chame torre no 8 decimal 6. Completo e chama torre 18-6. Bravo, mantenha no meu pés na linha do litoral. Reporte através do parque do Pituaçu, Zulu de Bravo. Oceano 63 no nono, afirmo, está autorizado direto do Eda. Oceano 62 com 0, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Aguarda pista livre 62 com 0. Quando o Prod CPIP, Oceano 3896. 3896, desse mantenha 3010. 6250, autorizado pouso, pista 28, vento 260 graus, 059. Autorizado pouso, Oceano 6250. 8 ou 35? Falta, qual vento, senhor? Estou agora 260 graus com 5 nós. Falta na 35 mesmo, o Zulu de Abraço. Boa, obrigado. Passando o Pituaçu, Zulu de Bravo. Zulu de Bravo, mantendo meu pé e aguarde transferência de comunicações. Aguarda transferência, Zulu de Bravo. Zulu 094, desça via chegada TPP para o nível de voo 120, o altímetro 1095. Coordenação, Oceano 63, zero ano. Guardando. Livre à esquerda, solo 219. 219, vai chamar. 3896, desça para 2000 pés, após TPP voo exame, ILS Zulu pista 28 está autorizado. Reporte no curso localizado.